você pra vir dançar comigo. Dentro dessa situação, eu só posso convidar você pra swingar comigo. Convidar você pra vir dançar comigo. Dentro dessa situação, eu só posso convidar você pra swingar comigo. Yeah.